luz. Vai entender o que eu sinto. Eu não sou santo, mas não minto. Não vou mentir se você me der 3 minutos. Se você me der uma chance, não vou deixar que a gente dance. Esqueça o que pensa que sabe. Duvide da crença e quem sabe vai sentir o que eu sinto. Se você me der 3 minutos, só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. Por isso eu grito, só te peço 3 minutos. No caos me sinto à vontade. A tempestade é meu elemento. A espera do salto, perigo suspense. No alto inverno, Porto Alegre. A espera do salto, perigo suspense. Yeah. Só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. Eu grito e repito.